Sans ton DJ. Elles sont zonées, c'est Kevin. C'est Kevin, écoute tu bais. Sans ton DJ. Elles sont zonées, c'est Kevin. C'est Kevin, c'est Kevin, écoute tu bais. Sans ton DJ. Elles sont zonées, c'est Kevin. C'est Kevin, c'est Kevin. Liga lá pra toda rapa, entre becos e vielas. Que tem baile de responsa, sangue bom lá na favela. Que na escola, na bagaça, que os manos já tribulou. Deu um estalo lá na city, quando os pancadão trincou. Acharam que era de tsunami, terremoto japonês. Mas é o porte na batida, na versão em português. Tem quem balança o lance, dá umas bolas no mafu. Dá um raio na escama e toma Sky com Red Bull. Os irmãos já tá ligado, na função lá está bonito. As garotas olham pra nós, elas gostam é dos bandidos. Amante do cerrado, tamo junto e misturado. Solta o som DJ, toma cena de assalto. Solta o som DJ. É sonzão, né? Sei que vim, curte bem. Solta o som DJ. É sonzão, né? Sei que vim. Boa noite, trincando suavidade sonora. DJ balança o baile, treme de dentro pra fora. Tá difícil pra sair, espera aí que eu já vou. Quem tá lá fora, quem entrar, quem tá dentro já lombrou. Balança, lança e roda, tem rocha na beira e night. Fica da cor do avatar, assim começa a night. Se tu quer grave, então toma. Vamos tremer o mundão, se a gringa é pesadona, sustenta a nossa versão. Os cara preta é feito, marreta é muita treta, potência. Aí os cana não aguenta, vê se sustenta. Respeita. Solta o som DJ. É sonzão, né? Sei que vim, curte o bem. Solta o som DJ. É sonzão, né? Sei que vim. Pancadão, que te maus ladrão. Vai tremer o salão e arrastar multidão. Diaba reta, bermudão, com as prata no style. Convoca os vagabundo, destaca no meio dos bailes. A Toninha tá curtindo, o DJ fazendo squash. A maloca lá no canto, dançando, fumando back. A rapa toda pira, etimos pancadão. Uns fazendo os passe e os outros esparradão. O sistema assim que é, e assim que tem que ser. Humildade, paz, amor e um correto proceder. O rap aqui estrala, porte legal, mandando a rima. É rap nacional, vai pros mano e vai pras mina. Solta o som DJ. É sonzão, né? Sei que vim, curte o bem. Solta o som DJ. É sonzão, né? Sei que vim.